Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda. Ligue 0 Operadora 41 8401-0909, dígito 1. Ou entre no site, porque evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Mazzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Mazzotti. Queridos filhos e filhas, deste domingo, e hoje Epifania do Senhor, Epifania que significa manifestação, proclamação de Jesus a todo mundo, a todos os povos, personificado nos três reis magos. Que os frutos desse Terço da Misericórdia que você acabou de rezar comigo nesse domingo, seja de graças e bênçãos. Obrigado aos que ligaram, obrigado aos que participaram, e aqueles que continuam ligando aqui, deixando as suas intenções para serem levadas na missa das 18 horas, ainda hoje, no domingo. O mundo pode fazer você chorar, mas ele te quer sorrindo. O texto de hoje é Mateus 2, 1-12, mas antes, eu quero que você escute o que foi deixado na plataforma. Padre Reginaldo, meu nome é Rosimari, sou de Florestop, no Paraná. Escuto pela rádio Florestop. Na firma que meu filho trabalha, apareceu uma vaga para um serviço melhor. E ele fez as provas e passou. Fez a entrevista, só que chamaram outra pessoa. E nós tínhamos pedido tanto para Jesus, para que desse certo. Aí eu fiquei triste. Dias depois apareceu uma vaga melhor, para trabalhar de dia, pois ele trabalhava à noite. Ele já passou e está trabalhando. Aí foi que eu compreendi, se você pedir uma coisa a Jesus e não acontecer, tenha fé, pois Jesus tem coisa melhor para você. Obrigado, Senhor, pela graça recebida. Obrigado, Nossa Senhora, pela graça recebida. Obrigado, Padre Reginaldo, por aumentar a nossa fé. Obrigado a você, filha, por dar esse testemunho fantástico. É muito educativo e, ao mesmo tempo, cheio de espiritualidade. Que Deus abençoe, que Deus a proteja sempre. Um abraço ao povo de Florestópolis. Filhos queridos, vamos lá? Bíblia aberta, cartilha de oração. Santa Bíblia, livro dos livros, sonho dos sonhos, cura das curas. Domingo da Epifania, também chamado Domingo dos Santos Reis. Apesar de que esse dia nós voltamos a celebrar dia 6, depois eu explico por quê. Do Senhor das alturas, Santa Bíblia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus nasceu na cidade de Belém da Judéia, na época do rei Herodes, alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou alarmado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Ele reuniu todos os sumos sacerdotes e os escribas do povo para perguntar-lhes onde o Cristo devia nascer. Responderam: em Belém, na Judéia. Depois enviou os magos a Belém, dizendo: ide procurai, obter informações exatas sobre o menino. E quando encontrardes, avisai-me para que eu também vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, partiram. E a estrela, que tinham visto no oriente, ia à frente deles, até parar onde o lugar onde estava o menino. Ao observarem a estrela, os magos sentiram uma grande alegria. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois, abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, passando por outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos queridos, Epifania não é uma palavra religiosa. Epifania é uma palavra grega, que significa tornar-se conhecido. E era muito usado nas manifestações públicas das autoridades gregas e romanas. A igreja, muito cedo, viu que na imagem dos três reis magos, de continentes diferentes, de raças diferentes, estava a manifestação, o tornar público a missão de Jesus. Eu já fiz homilia sobre isso, talvez tenha me acompanhado de manhã pela missa, que é transmitida pelo rádio e por muitas emissoras de TV. E exatamente aproveito a oportunidade para dizer: você, do seu cofre da existência, o que dará Jesus? Eles deram ouro, incenso e mirra. E você, o que dará de presente? Essa música que nós vamos acompanhar é antiquíssima, mas representa muito o dia de hoje. 25 de dezembro, quando o galo deu sinal que nasceu o menino Deus numa noite de Natal. 25 de dezembro, quando o galo deu sinal que nasceu o menino Deus numa noite de Natal. Oiá. Presta atenção agora. A estrela do Oriente fugiu sempre dos judeus pra avisar os três reis santos que o menino Deus nasceu. Herodes não viu e nem quis ver. A estrela do Oriente fugiu sempre dos judeus pra avisar os três reis santos que o menino Deus nasceu. Mais um pouquinho, presta atenção. As músicas evangelizam. Os três reis, quando souberam, viajaram sem parar. Cada um trouxe um presente pro menino Deus saudar. Os três reis, quando souberam, viajaram sem parar. Cada um trouxe um presente pro menino Deus saudar. Ai, ai. é domingo, Senhor. E é nesse momento que ao som desta música nós queremos pedir a graça de, como os três reis magos, também estarmos diante do menino Jesus. Pedimos a bênção que deste presépio vivo, Jesus, Maria e José, sejamos abençoados em nossas vidas. Abençoai, Senhor, a água, a roupa dos enfermos e essa tarde gostosa de domingo. Que a paz reine no coração de todos e que o menino Jesus dê a certeza de dias melhores. Ó Deus, salve a casa santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar, povo de Deus, é preciso. Hora da Misericórdia. Oferecimento: Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.